começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus amigos, estamos chegando mais uma vez. Mundo Sertanejo está no ar. Olha, quanta alegria. Estamos sempre juntos e misturados. Muita música, muita alegria no seu rádio. E claro, como sempre, muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro que nos dão a honra da audiência. A todos vocês, amigos, que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádios pelo Brasil inteiro, são nossas afiliadas, nossas parceiras. A todos vocês, nosso abraço carinhoso, viu? Cada locutor, cada programador, cada diretor, enfim, todos vocês, meu muito obrigado, viu? Em nome de toda a nossa equipe, da nossa central de produção Rádio Estúdio Brasil, Mundo Sertanejo. Sertanejo está no ar. Quem canta bonito abrindo o programa de hoje? Ela, muito romântica. Se o coração viajar, canta Paula Fernandes. Abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Vai chegar,

Maravilha, Cláudio. Que bom receber você mais uma vez. Você já esteve com a gente algumas vezes e, como sempre, nos prestigiando. Um abraço, meu amigo Cláudio Zé do Gato, que é cantor também, né, Cláudio? Vai lançar um CD, né? Estou tentando lançar um CDzinho aí. Maravilha, Cláudio. Em breve aí vai estar aqui na rádio. Aqui. Sucesso para você, meu amigo. Obrigado. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, os amigos da rádio Impacto FM em Ibiporã, no Estadão do Paraná, exibindo o nosso programa. Antônio Januário, todos da equipe, aí da 104 FM em Humaitá. Nossa querida coordenadora Mônica Vanazzi. Um abraço a todos vocês da equipe, viu? Gino e Gelo cantam. Tô voltando. Vamos em frente, um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, ligados no nosso programaço Mundo Sertanejo. Minha querida Francinete Silva, em Santa Luzia do Paruá. Ela disse que não perde o programa. Um abraço a todos vocês aí, viu? Muito obrigado. A minha querida Jéssica Lemos. A Jéssica Lemos é locutora da Rádio Tropical FM em Santa Luzia do Paruá, nossa parceira que exibe o nosso programa todos os dias às 7 horas da manhã. Um abraço a Jéssica Lemos, a Isa Torres, todos os nossos locutores, todos os funcionários aí da Tropical FM. Muito obrigado, viu? O William Policarpo, a Marlene, enfim, todos vocês, o nosso abraço carinhoso. Muito obrigado, viu? Meu amigo Carlos Bonaparte, Antena Web, Antena Web, exibindo o nosso programa do Brasil, de Portugal para o mundo inteiro, é? Um abraço, Carlos Bonaparte, todos da equipe da Rádio Antena. antena web exibindo o nosso mundo sertanejo para o Brasil, para Portugal e para o mundo inteiro, né? Muito bacana. Meu amigo Carmo Pires canta La Essência de la Vida. Dedico esta canção a las personas de todo el mundo que como yo vivirán y vivirán para siempre los encantos de Gigliola 5S. Cuando aún era un niño, Dios me dio la felicidad de conocer un lindo ángel que vino al mundo iluminar, y por toda mi vida no pudo olvidar. Y Gigliola Cinquetti, como te amo, te quiero tanto porque sus hermosas canciones y con la película de un cometiamo eran tan bellas las emociones. Hoy recuerdo aquel tiempo en que los sentimientos eran verdaderos, cuando el amor despertaba como una rosa en la primavera, y las parejas enamoradas el primer vez y soñaba en vivir una historia de amor romántica. Hoy el mundo se ha cambiado y la humanidad está perdida porque mataron el romantismo y es la esencia de la vida. Necesitamos rescatar nuestros valores y renacer en nuestros corazones el amor. Muito bem, cantou para vocês Carmo Pires, La Essência de la Vida. Música linda, gravada em espanhola. Aliás, está no YouTube, né? Vocês podem assistir o clipe dessa música do Carmo Pires no YouTube, tá muito bacana. Veja o clipe, ficou muito bem produzido. Aliás, eu até participo, né? Muito bacana. Veja a gente lá no YouTube, Carmo Pires, La Essência de la Vida. Minha querida Antônia Lúcia, em Porto Alegre do Norte, Rio Grande do Norte. Um abraço à família Viana, Rádio FM Porto Alegre, exibindo o nosso programa aí. Muito obrigado, viu? Meu amigo Gustavo Gomes, em Canápolis, Minas Gerais, também ligado no nosso mundo sertanejo. Minha querida Núbia Carla, em Senador Canedo, no Goiás, também ouvindo o nosso mundo sertanejo. A Renata Rodrigues está em Humaitá, ligada na 104 FM, ouvindo o nosso programa. Aí no Estadão do Amazonas, quem canta bonito agora? Cristiano Araújo, Mente Pra Mim. Música. Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar. Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar. Diz que quando acorda todo dia, seu primeiro pensamento pode ser que seja eu. Mente pra esse cara inocente, fala que ele ainda vai ser seu. O amor da sua vida era eu, não era verdade. Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Vai! Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mesmo sabendo que tudo pode acabar. Vá! Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, desse jeito que eu te provoco. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar meu amigo Everton Ruaz Vila Tchê, em Itu, São Paulo. Um abraço aí, meu amigo Everton Ruaz, em Itu. Todos vocês amigos aí da cidade de Itu, no Estadão de São Paulo. Um abraço carinhoso, viu? Kate Ferreira, um beijo pra você, pra toda a sua família, seus amigos aí, tá bom? Vamos em frente, quem canta bonito agora. Vou cantar para vocês um dos grandes sucessos da minha carreira. Diego Valadares canta Cabra Danado. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Cabelos na testa, tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Maravilha, maravilha. Vamos em frente. O meu amigo Rick Silva deixou um recado lá no Facebook, assim: ó, Diego Valadares, estou ligado no seu programa aqui pela Paraíso FM de São João do Paraíso. Ô, Rick Silva, um abraço a todos vocês aí, viu? Pela audiência fantástica em toda a região. Ainda no Estadão de Minas Gerais, vamos para Ilicínia, Rádio Rainha da Paz FM, exibindo o nosso programa. Victor e Léo cantam: O Tempo Não Apaga. Olhando o céu, lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. Apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. Não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre.

voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos da Satélite FM em Piranhas, no Estadão de Goiás. Sirlene Vaz, todos vocês, amigos, ouvintes aí da Satélite FM. Um abraço, Jota Oliveira, todos da equipe, muito obrigado, viu? Vamos para Sampaio, no Tocantins, a Rádio Natureza FM exibindo o nosso programa. Zé Edmar, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Vamos até Trombas, também no Estadão de Goiás. Um abraço a todos vocês, amigos, da Serra Dourada FM, a Udo Orcelino, o Ivan, a todos vocês amigos da Serra Dourada, os nossos ouvintes dos sítios, das chacras, das fazendas, de toda a região de Trombas, ouvindo o nosso programa aí pela Serra Dourada FM. Meu amigo Enio Hadji, diretor da Rádio Liderança FM, em Bom Progresso, no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê, sucesso total aí em toda a região, né? Quem canta bonito, Bruno e Marrone, Juras de Amor. Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão. Descobri como é difícil dominar o coração. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar do beijo na boca, do cheiro da pele, das juras de amor que eram pra ser. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Maravilha, que linda canção romântica. Bruno e Marrone cantaram para vocês. Um abraço, minha querida Cat Silva, em Maracassumé, no Maranhão. Meu amigo Pablo, locutor aí de Maracassumé, toda a região, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Ivanilton Pereira, em Iporá, na Bahia, também ligado no nosso programa. Rubens Gomes, todos vocês amigos de Vila Bahia, Mata Verde. Um abraço aos prefeitos de Mata Verde, Vila Bahia, de Divisópolis, todos vocês aí, muito obrigado, viu? Aos promotores de show, brevemente, Diego Valadares na região fazendo shows aí, viu? Para contratar o meu show é muito fácil, ligue no 61-8257-0991. Diego Valadares na sua cidade. Um abraço a todos vocês aí, ouvintes da Talismã FM. Valeu, Rubens Gomes, cabra danado. Quem canta bonito agora essa música, que é linda, o brega para vocês, Dono da Razão, canta Valonir Fernandes. Eu tinha você sempre em minhas mãos, e de repente tudo acabou. Você foi embora, me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Tinha você em meus braços, era a certeza que eu tinha. Entreguei feito um bobo, pensando que era só minha. Te procurei pelas ruas, atravessei a cidade. É só um cara chorando, porque amou de verdade. Eu achava que era dono da razão, e tinha você sempre em minhas mãos. De repente tudo acabou. Você foi embora, me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Convido pra cantar comigo meu grande amigo Kleber Moreno, da banda Contágio Mato Grossense. Simbora, Valonir, vamos falar de amor. Procurei pelas ruas, atravessei a cidade. É só um cara chorando, porque amou de verdade. Achava que era o dono da razão, eu tinha você sempre em minhas mãos, e de repente tudo acabou. Você e me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Eu achava que era dono da razão, e tinha você sempre em minhas mãos, e de repente tudo acabou. Você foi embora e me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Muito bem, um abraço meu amigo Douglas Araújo, Cristiane Vermute, Márcio Araújo, João da Eletrônica, todos vocês amigos da Rádio Cidade FM, Castelo dos Sonhos, no Estadão do Pará. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela parceria, viu? Meu amigo Adriano Martins, Rádio Acesa FM, aí em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Um abraço aos amigos da Rádio Sim AM, em Guarapari. Marli Santos, Dona Odete, um abraço a todos vocês aí, viu? Mundo Sertanejo fica por aqui. Volta amanhã com mais música, mais alegria no seu rádio. João Bosco e Vinícius cantam, encerrando o programa, a música Chora Me Liga. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor.